Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Nesta aula aqui, eu queria esclarecer uma noção que será importante daqui para dentro, sobretudo a partir do mês de março, onde nós vamos começar, vamos ter um ensino mais técnico da filosofia, que é justamente a definição que eu tenho usado da filosofia como uma técnica. Para esclarecer isso, eu preciso entrar primeiro na questão do que é propriamente uma técnica e o que a diferencia de uma ciência. E o que faz propriamente uma ciência? Uma ciência recorta um determinado campo de fenômenos e procura encontrar, vamos dizer, um princípio causal comum que possa unificá-lo, de maneira que ela parte de sempre, vamos dizer, de uma unificação meramente empírica, né? Às vezes até mais ou menos arbitrária ou convencional, baseada numa antecipação que o cientista tem do possível princípio unificador e em seguida procura encontrar esse princípio unificador, justificando, portanto, e modificando o recorte inicial feito. De maneira que a ciência é uma atividade que sempre vai tentar reduzir a multiplicidade à unidade, a multiplicidade de fenômenos à unidade de um princípio. Na hora que você encontra, às vezes, uma simples definição, vamos dizer, mesmo quando você não tem propriamente explicação, mas quando você reduz uma multiplicidade de fenômenos a um fenômeno singular que neles se apresenta sob formas variadas, certo? Isso também vale, quer dizer, mesmo que você não tenha explicação. Por exemplo, quando você identifica vários fenômenos sob o nome de eletricidade, mesmo que você não saiba o que é eletricidade. Aliás, até hoje, ninguém explicou exatamente o que é uma carga elétrica. Então, você não sabe o que é uma carga elétrica, mas você sabe que tem vários fenômenos diferentes, com aparências diferentes, né, que se reduzem a esse fenômeno. Então, essa é uma característica atividade científica, redução de fenômenos variados e complexos a um fenômeno único, comum, que está, por assim dizer, subentendido em todos. Nós poderíamos dizer que você está reduzindo diferentes aparências, ou diferentes propriedades, ou diferentes acidentes a uma substância única. Toda e qualquer investigação científica visa a fazer isto aqui, tá certo? Claro que há uma série de procedimentos para não só para conceber a hipótese e para encontrar a definição apropriada dos vários conceitos que serão usados ali, como também, vamos dizer, procedimentos de verificação e de teste. Mas, em última análise, trata sempre de reduzir o múltiplo ao uno, tá certo? Ou aquilo que é mais superficial, aquilo que é mais profundo e permanente. Uma técnica faz exatamente o contrário. Uma técnica utiliza-se de várias correntes causais já conhecidas empiricamente. Não quer dizer que você tenha explicação delas, quer dizer que você sabe produzir um efeito, você sabe desencadear uma causa e produzir um efeito. Você pega várias correntes causais separadas, diferentes, e as unifica num objeto ou num processo, visando a produzir um determinado resultado. Então, quer dizer que o princípio unificador aí é o resultado e não um conhecimento. Você vai produzir um efeito e não um conhecimento. É importante você ver que em praticamente nenhuma técnica você se utiliza de correntes causais igualmente conhecidas. E, sobretudo, é importante ver que essas correntes causais são heterogêneas, elas jamais se unificam em função de um princípio comum. Por exemplo, suponha que você queira fazer um computador. Um computador, você precisa primeiro ter, né, o código binário, depois você precisa ter os circuitos integrados e você precisa ter, vamos dizer, a estrutura externa do computador. Então você vai ter que usar ali princípios matemáticos, princípios de eletromagnetismo, princípios de química que permite a elaboração do material plástico, metálico. E esses vários elementos que compõem o computador, cada um deles tem a ciência, sua ciência própria. Eles têm um corpo de conhecimentos que permite você mais ou menos entender aquele processo e manejá-lo de algum modo. Porém, esses vários processos são independentes e nunca se reduzem a um princípio comum. Nós não conseguimos conceber, mas é um princípio comum que explica ao mesmo tempo o código binário, os circuitos integrados, a química do plástico, etc, etc. Tá certo? Então, se o objetivo da ciência é encontrar um princípio ou um enunciado, tá certo? E vamos dizer que a atividade da ciência termina a hora que você pode enunciar uma proposição que idealmente explica e unifica o campo inteiro de fenômenos, isso aí é exatamente o objetivo da ciência. O objetivo está cumprido na hora que você faz isso. Porém, no caso da técnica, não. O objetivo está cumprido na hora que você consegue produzir o efeito desejado, produzir o processo desejado ou produzir o objeto desejado. Tá certo? Então, por exemplo, quando você vai no médico e lhe dá uma injeção, tá certo? Né? Uma coisa é o princípio de funcionamento, o princípio da atividade da substância que ele está injetando em você. Outra coisa são os princípios de hidráulica que permitem que, né, o líquido saia pela agulha numa certa velocidade, tá certo? E né, numa quantidade compatível com aquilo que, onde aquele ponto do organismo que foi atingido pela injeção pode comportar. Não é isso? Então, você levou lá uma injeção de benzetacil, da penicilina. Existe um princípio comum que possa aplicar ao mesmo tempo a penicilina e o funcionamento da seringa? Não, são duas coisas completamente heterogêneas. Não é isso? Então, isso quer dizer que, vamos dizer, a confusão entre ciência e técnica que faz hoje, né, é, vamos dizer, é a raiz de uma infinidade de erros, de deformidades mentais. Na medida em que, por exemplo, sempre se explica o sucesso da tecnologia pelo avanço da ciência, o que raramente acontece. Em geral, os equipamentos técnicos são inventados antes de que você tenha uma explicação razoável de todos os seus componentes. Tá certo? E, ao contrário, a capacidade que você tem de produzir certos objetos técnicos auxilia muito para depois você encontrar os princípios científicos, tá certo? Que expliquem os vários componentes dele. Tá certo? Isso quer dizer que em tecnologia é possível você construir um equipamento ou criar um processo que funcione muitíssimo bem sem que você realmente compreenda todos os elementos ali envolvidos. E, justamente, o procedimento técnico, pelo seu sucesso, ele mais tarde ajudará você a encontrar retroativamente essa explicação. Então, nós temos que sempre distinguir o que é o tal do progresso da ciência do que é o progresso da tecnologia. Mas, quando eu defino a filosofia como uma técnica, o que eu estou dizendo é o seguinte. Vamos chamar inicialmente de filosofia, só para simplificar o negócio. Vamos chamar de teoria filosófica. Qualquer concepção do mundo que você tem, tá certo? A filosofia não é bem isso, mas só para simplificar a guerra por enquanto. Como é que você chega a construir essa concepção do mundo? Através, vamos dizer, de uma reflexão mais ou menos crítica a respeito não só da sua experiência, como da experiência que foi a experiência alheia, que foi adquirida através da educação, da cultura, etc, etc. E através de depoimentos de pessoas. Essa, ou seja, você usa uma infinidade de meios. E dessa infinidade de meios, você constrói, então, uma certa concepção do mundo através de uma reflexão. Idealmente, essa concepção do mundo deverá poder ser explicitada depois em palavras. E se ela for explicitada de acordo com certos cânones, né, de racionalidade crítica que estejam à altura das exigências da tradição filosófica, então aí isso passa a chamar-se formalmente uma filosofia. Quer dizer, a filosofia é ter uma concepção do mundo criticamente fundamentada. Né? Ora, é fácil você perceber que você não pode construir uma concepção do mundo tendo pleno controle crítico de todos os elementos que entraram nela. Isso é absolutamente impossível. Quer dizer, você vai usar, por exemplo, você pode, claro que você pode usar elementos que você extraiu de uma ciência já bastante consolidada e avançada, quer dizer, as conclusões daquela ciência e até as sugestões metodológicas que você obtenha dela podem contribuir para você para elaborar a sua filosofia. Mas você também vai usar a sua experiência pessoal direta, às vezes até certos elementos subjetivos dificilmente comunicáveis. Assim como você vai usar, né, símbolos que você extraiu, seja da linguagem cotidiana, seja de uma tradição cultural, de uma tradição religiosa, etc., etc. Quer dizer, você vai utilizar toda essa multiplicidade de elementos. Não há nenhum princípio comum que possa explicar todos esses materiais ao mesmo tempo. Tá certo? E a filosofia, quando chegar ao seu término, quer dizer, quando você tiver a expressão formal, verbal e formal de tudo isso, você também não vai ter explicado todos os elementos. Tá certo? Você apenas vai criar, vamos dizer, um certo senso de orientação no conjunto do conhecimento, tal como esse conhecimento chegou até você, seja pela experiência pessoal, seja, vamos dizer, pela cultura. Mas é preciso entender o seguinte, que qual é o objeto, vamos dizer, qual é o objeto que a filosofia visa a produzir, que o estudo da filosofia, o estudo prática da filosofia visa a produzir. Se você disser que o estudo da filosofia visa a produzir uma filosofia, é certo, você está dizendo um contrassenso. Por quê? O que nós chamamos culturalmente de filosofia são apenas os resultados finais, os resíduos verbais finais de toda a experiência filosófica que levou à sua produção. Mas, quer dizer, se este objeto verbal, essa construção verbal, que são os livros de filosofia, os escritos de filosofia, fossem o objeto da filosofia, então simplesmente compreendê-lo seria impossível. Porque, na verdade, quando você tenta compreender um livro de filosofia, você está tentando reconstituir as experiências cognitivas que levaram à sua construção, que a produziram. Então, isso quer dizer que a obra filosófica, o escrito filosófico, é apenas um intermediário entre duas experiências humanas, que em si mesma permanecem dificilmente expressáveis. Quer dizer que não é tudo o que um filósofo percebeu, pensou e conscientizou que está nos seus escritos. Isso seria absolutamente impossível. A existência do escrito se justifica pela crença ou esperança que nós temos de que outras pessoas, se lerem aquilo com a intenção correta, possam refazer interiormente as mesmas experiências e entender o que não o que o filósofo disse, mas o que ele estava tentando dizer, o qual vai sempre muito além daquilo que ele efetivamente disse. É fácil você perceber que, no uso de qualquer termo filosófico, você tem uma infinidade de experiências cognitivas que estão, de certo modo, comprimidas ali. Por exemplo, nós usamos o termo substância, nós usamos o termo essência, nós usamos o termo existência, nós usamos o termo causa. Nenhum desses termos, tá certo, se refere a um conteúdo simples que você possa, vamos dizer, evocar por mera memória, por mero automatismo memorativo. Em cada um deles, há, vamos dizer, cada um desses termos condensa toda uma sequência de experiências cognitivas, né, e uma sequência de depurações críticas que frequentemente vai para muito além da vida do próprio filósofo. Um simples termo condensa, às vezes, toda uma tradição de discussões. E, portanto, compreender aquele termo é compreender o status questionis do objeto em questão. Ou seja, é compreender a sequência histórica inteira dos esforços que foram feitos para chegar a compreender aquela, né, realidade material ou ideal ou de qualquer outro tipo que se esconde por trás daquele texto. Então, isto é o mesmo que dizer que o conteúdo de uma filosofia não é totalmente visível. Não é isso? E que as obras de filosofia não... Por exemplo, se você pega as obras de Hegel ou as obras de Aristóteles, elas não são a filosofia de Hegel ou de Aristóteles. Elas são apenas um instrumento verbal que você usa para você poder conceber por trás delas o que foi efetivamente a filosofia de Hegel ou de Aristóteles. Note bem que isso não acontece, por exemplo, com obras de arte. Se você pega, né, sei lá, o Concerto de Brandeburgo de Bach e ouve, o que você está ouvindo é o Concerto de Brandeburgo, não há um outro concerto atrás para você ouvir. Isso quer dizer que aquela experiência estética de ouvir aquela música, ela se esgota precisamente naquela música. Não há mais nada para ouvir atrás. Claro que a música pode evocar mil e uma coisas para você. Tá certo? Porém, não é necessário mais nada além daquela música, tá certo? Para você compreender o que ela está transmitindo. Na filosofia isso jamais se cumpre. Por mais perfeita que seja a exposição de uma concepção filosófica, ela jamais se esgota no texto, pelo simples fato de que cada termo filosófico, tá certo? Não reflete uma coisa, mas uma longa tradição de investigações e discussões em torno dessa coisa. Vamos dizer, o mais banal dos termos filosóficos, como esse que eu citei, por exemplo, substância, talvez seja o termo mais usado, né? Você nunca está lidando ali, vamos dizer, com um terreno semanticamente tão bem estruturado que você possa reportar o significado dessa palavra, vamos dizer, a um objeto único e inequívoco, tá certo? Então, vamos dizer que o objeto a que visa o estudo da filosofia não é a construção de uma filosofia, mas a educação do filósofo. Se você quiser, a criação, a construção do filósofo. Mas, quer dizer, todas as obras de filosofia e o ensino da filosofia visam a transformar os seus leitores em filósofos. Mesmo que estes não cheguem a elaborar a sua concepção criticamente ao ponto de poder escrevê-la, exteriorizá-la completamente. Tá certo? Se nós tomamos a figura arquetípica, por exemplo, de Sócrates, você vê que há uma infinidade de pontos nas discussões de Sócrates sobre os quais ele não chega a se explicar satisfatoriamente. De modo que ele deixa muita coisa para ser adivinhada. Então, você compreende o personagem de Sócrates e compreende que, além do que ele disse, havia muito mais coisas que ele sabia. Porque, se ele não soubesse tais ou quais coisas, ele não poderia ter dito tais ou quais outras. E, nesta investigação, vamos dizer, dos pensamentos que estão por trás daquilo que Sócrates disse, você pode avançar em mais ou em menos. Você pode acertar ou errar, você pode perder o foco, tá certo? Mas passa-se com Sócrates exatamente o que se passa com o conhecimento de qualquer pessoa. Né? Quer dizer, partindo da experiência que você tem dela e do que você ouviu ela dizer, do que você viu ela fazer, você concebe essa pessoa como uma totalidade dinâmica que está sempre, vamos dizer, em movimento e, por assim dizer, cujo tônus interior você apreende de algum modo. Não é isso? Você sabe algo daquela pessoa e você é capaz de identificá-la como uma individualidade autoconsciente. Uma individualidade que tem uma vida interior, que tem um diálogo consigo mesmo. Né? Uma individualidade que pensa, que conscientiza, que pergunta, que busca, etc, etc. Se você não soubesse tudo isso a respeito de uma pessoa, ela seria apenas uma figura que se move no espaço. É apenas uma individualidade física. Mas note bem, o que você sabe de uma pessoa, quando o que você conhece de uma pessoa é individualidade física, é exatamente aí que você diz que você não conhece a pessoa. A individualidade física você capta de qualquer pessoa que você encontrou na rua, da qual você não sabe nada. Tá certo? Bom, alguma coisa você sabe, porque você sabe da existência física dela, você a viu. Não é isso? Por que você diz que você não conhece essa pessoa? É porque você não tem ideia da individualidade interior autoconsciente dela. Não é isso? Então, este detalhe, vamos dizer, do autoconsciente, é absolutamente fundamental, porque se você conversa com um sujeito que está maluco, que está esquizofrênico, você sabe que você não o conhece efetivamente. Porque você não consegue captar a forma do diálogo interior dele. Esse diálogo é fragmentário. Às vezes existem, vamos dizer, várias individualidades misturadas ali e nenhuma delas é perfeitamente estável. Não é isso? Então, você não tem este senso de unidade dinâmica e vivente que você sabe que constitui a vida interior de qualquer pessoa que você conhece. Não é isso? Então, por difícil que seja expressar essa experiência, eu tenho a impressão que todos vocês sabem do que eu estou falando. Né? E vamos dizer, por mais que você conheça uma pessoa, porque você já encontra essa pessoa todo dia, conversa com ela todo dia, etc, etc, você sabe que dentro do processo interior dela, ela tem a capacidade de ela conhecer outras coisas, pensar outras coisas diferentes do que ela pensou. Não totalmente separado do que ela pensou, mas ela pode acrescentar coisas, pode integrar novas experiências. Por exemplo, quando você pensa assim, imagina uma situação qualquer, né? Vamos supor agora que ele estava vindo aí pela estrada, 95, e você tinha 70 centímetros de neve no caminho. Deu um pedaço que, se você pisasse ali, passava do joelho. Mas, então, a possibilidade do seu carro cair pelo barranco ou ficar atolado ali é muito grande. Mas se isso acontecesse, o cara tem 5, 6 pessoas dentro, você sabe que as pessoas reagem de maneiras diferentes. Não é isso? Tem um que vai ficar impaciente, tem outro que vai ficar com medo, né? Tem outro que vai dormir. Não é isso? Então, você mais ou menos, você tem uma expectativa de como essas pessoas reagem. A expectativa é baseada na experiência que você teve delas. Mas também você sabe que essas reações que elas vão ter não são absolutamente necessárias, que pode haver uma reação diferente. Não é isso? Então, você conhece a pessoa não como formas definidas e acabadas, tá certo? Só se elas já morreram, se elas morreram, você sabe que não vai ter mais novidade. Né? Elas não vão fazer nada de novo. Tá certo? Se é uma pessoa viva, você mais ou menos conhece essa tensão interior de cada uma que pode produzir tais ou quais reações em tais ou quais situações, ou pode produzir, vamos dizer, determinada conduta verbal. A pessoa pode dizer isto, pode dizer aquilo. Então, o modo como nós concebemos Sócrates é exatamente assim. Se você perguntar exatamente qual é a filosofia de Sócrates, nós não sabemos. Né? Porque também nós não sabemos qual a parte dos diálogos platônicos onde Platão copia o que Sócrates disse, onde ele inventa alguma coisa, onde ele complementa, onde ele conjetura, não coisas que Sócrates disse, mas coisas que Sócrates, pelo que Platão conhece dele, poderia ter dito. Né? Então, uma coisa que dizer, nós conhecemos Sócrates como um personagem intelectual e espiritual. não físico, quer dizer, as dicas que você tem a respeito da aparência física de Sócrates são muito sumárias, não dá para você, né, imaginar, né? Então, em outros casos, onde o sujeito escreveu muitos livros de filosofia, se você conhecer tudo aquilo, tá certo? Mas você fechar a ideia que você tem desse filósofo, você fechá-la e encerrá-la apenas no conteúdo que está escrito, você está falseando completamente a coisa. Primeiro, porque nós sabemos que é impossível um filósofo escrever tudo o que ele pensou. Segundo, nós sabemos que algumas das coisas que estão escritas dependem de outras que ele pensou, e que não deu tempo de escrever. Tá certo? E terceiro, nós sabemos que depois de escrever cada texto, o sujeito continuou pensando, continuou tendo experiência, etc, etc. Então isso quer dizer, se nós não conseguimos captar algo do filósofo, como nós captamos, vamos dizer, de um personagem, de uma pessoa que nós conhecemos, ou como captamos de Sócrates, então o nosso entendimento daquilo está precário. Tá certo? Então, isto aqui é o mesmo que dizer que nenhuma filosofia chega a um grau de exposição doutrinal tão perfeito, tá certo? Que você possa, pelo texto, dizer que você conhece a filosofia daquele indivíduo. Há um outro aspecto também. Como por baixo daquilo que foi escrito e que foi dito, existe uma série de várias camadas de outros pensamentos pensáveis que o sujeito pode ter pensado efetivamente, ou que ele poderia ter pensado, ou até que ele deveria ter pensado. Muito de uma filosofia se expressa não nos textos do seu autor, mas nos textos dos seus continuadores. Por exemplo, o que seria do nosso conhecimento de Aristóteles se não houvesse 2.400 anos de aristotelismo, de tradição de estudos aristotélicos, que revelam na filosofia de Aristóteles novos e novos aspectos que você não teria percebido num primeiro instante. Alguns desses aspectos são apenas sementes que estavam no pensamento de Aristóteles e que podem ser desenvolvidos. Nós não sabemos se Aristóteles estava perfeitamente consciente dessas sementes ou simplesmente ele passou por elas e foi adiante. Em outros casos, nós temos a certeza que além da semente havia alguma coisa a mais. Como, por exemplo, no caso da teoria dos quatro discursos. Eu sei que Aristóteles tem uma teoria unificada do discurso. Eu sei porque, se ele não tivesse uma teoria unificada por baixo, vamos dizer, da poética, da retórica, da dialética e da lógica, tal como ele apresentou, ele não poderia ter classificado os discursos de uma maneira tão ordenada e tão abrangente como ele fez. Por que eu sei disso? Eu disse, porque Aristóteles diz que toda divisão se baseia numa razão da divisão. Se você encontrasse outra razão, a classificação seria outra. Então, no caso, a razão é o quê? É o nível de credibilidade de cada discurso. Se o critério fosse outro, digamos, por exemplo, a abrangência do assunto, por exemplo, a classificação seria outra, completamente diferente. Então, se Aristóteles classificou os discursos pelo seu nível de credibilidade, é porque ele sabia que existia o nível de credibilidade, o raio, né? Então, é ali que está, vamos dizer, o fundamento unificador dos livros que Aristóteles concebeu, essas quatro disciplinas. Então, neste caso, eu posso assegurar que eu não estou apenas explorando uma semente que Aristóteles deixou pelo caminho. A semente poderia ser, vamos dizer, uma breve sugestão que ele deixou pelo caminho, nem pensou mais naquilo. Sei que a teoria do quatro discursos é algo mais do que isto. É certo? Mas, por exemplo, quando, há uns anos atrás, eu creio que em 1990, houve um congresso internacional sobre Aristóteles, e mais do que os filósofos de profissão, havia ali muita gente ligada às ciências naturais. E Eles estavam interessados em explorar a física de Aristóteles como uma metodologia científica. Tá certo? Distinguindo-a, portanto, da ciência física enquanto tal. Ora, então eles descobriram o seguinte, olha, peraí, a física de Aristóteles é mais uma metodologia do que uma física. Ah, durante 2.400 anos não tinha sido lida assim. E na cabeça de Aristóteles, as duas ideias estavam misturadas. Quer dizer, ele não tinha separado, não tinha distinguido o conceito da ciência física e o conceito da metodologia da ciência, tá certo? Suficientemente, pelo menos não o havia feito naquele livro. Então, neste caso, você está explorando uma potencialidade que havia dentro da filosofia de Aristóteles, mas a qual ele podia não ter prestado a mais mínima atenção. Está entendendo? Quer dizer que o problema dessa distinção não se colocou para ele. Tá certo? Ele foi, à medida que ele foi especulando, tá certo, sobre o fenômeno que ele chama natureza, physis, ele foi lá, fez uma série de observações, e dessas observações, uma se refere à natureza enquanto tal, e outra se refere ao modo de conhecê-la. Ele fez tudo misturado. Tá certo? Hoje em dia não se faria isso, né? Quer dizer, você não vai confundir um livro de física com um livro de metodologia da física. Então, quando descobriram que valia mais a pena ler a física de Aristóteles como uma metodologia do que como uma física propriamente dita, então, descobriram ali novidades que os séculos anteriores jamais tinham percebido. Tudo isso estava embutido na filosofia de Aristóteles. E é uma riqueza da filosofia de Aristóteles, só que só aparece depois. Tá certo? Então, isto é para vocês verem como o mero texto filosófico em si mesmo, ele não é o produto terminal. Existem coisas que estão para trás dele, quer dizer que são os outros pensamentos, as outras experiências cognitivas que o filósofo teve que ter para escrever aquilo. Tá certo? E existe, vamos dizer, a partir do texto, todos os desenvolvimentos potenciais que estão ali embutidos, quer o filósofo estivesse bastante consciente daquilo, quer não tivesse prestado mais mínima atenção. Tudo isso está ali. Ali dentro. Então, isto é o suficiente para eu concluir que o objetivo da filosofia não é criar filosofias, né? Mas é criar filósofos. Está entendendo? Se fosse criar filosofias, então nós teríamos que dizer, a filosofia de um fulano considerada em si mesma, claro que está nas suas obras. Não é isso? Porém, se nós entendemos só esta filosofia no sentido estrito em que ela está transposta no escrito, nós entendemos muito pouco e, frequentemente, o nosso entendimento será deficiente. Né? Então, mesmo aqueles estudiosos, aqueles eruditos que insistiram muito na fidelidade ao texto, como, por exemplo, o famoso Marcial Guéroult, que escreveu o livro Descartes, Segundo a Ordem das Razões, é um clássico dos estudos filosóficos, né? E que teve muita influência na USP. Muita gente leu Marcial Guéroult. Então, né? Mesmo o Marcial Guéroult, que é um fanático da atenção ao texto, ele presta atenção ao texto para descobrir coisas que, de certo modo, estão no texto, mas não estão evidentes no texto. Por exemplo, comparar um pedaço, vamos dizer, um pedaço que está na página 13, outro pedaço que está na página 147. Está certo? Então, bom, o que está na página 13 está na página 13, o que está na página 147 está na página 147. E a ligação entre eles não está em página alguma. É algo que você pode descobrir, vamos dizer, como uma condição prévia para Descartes escrever o que ele escreveu numa parte, escreveu na outra, ele precisaria saber uma terceira coisa que não está dita nem numa nem na outra. Então, quer dizer, mesmo quando você estuda filosofia na base da atenção e da fidelidade estrita ao texto, você está indo além dele. Não tem barriga me dói, não tem escapatória. Quer dizer, você sempre tem que ir além do texto. E na hora que você está indo além do texto, você está penetrando o quê? na personalidade intelectual do filósofo. No conjunto de experiências cognitivas que ele teve e que ele só registrou sob a forma do produto dessas experiências. Mesmo quando o filósofo conta o processo cognitivo pelo qual ele chegou às suas conclusões, ele pode contar de maneira demasiado sumária ou até errada, que é precisamente o que eu acho que acontece no caso do livro de Descartes, que o Guerrou analisa, que é As Meditações de Filosofia Primeira. Eu já fiz dois trabalhos sobre isso aí, mostrando que Descartes contou muito mal a sua experiência interior. Que ele não contou o que efetivamente aconteceu por dentro dele, quer dizer, a sequência real de experiência interior que o levaram àquela conclusão, mas ele montou um esquema idealizado daquilo. Em seguida, passou a acreditar no esquema idealizado como se ele tivesse sido a efetiva experiência. Hoje nós sabemos que, durante o período em que ele estava ocupado com aquelas meditações sobre qual é o fundamento da certeza cognitiva, ele teve três sonhos que, de certo modo, todo o percurso filosófico posterior dele já estava dado compactamente nesses sonhos. Hoje nós sabemos disso, por outros documentos, por depoimentos terceiros, etc., etc. Mas isso não está referido explicitamente. É claro que esse... Se algo da filosofia de Descartes surgiu através dos sonhos, então é claro que a imaginação está integrada não no método que Descartes professa, mas no método que ele seguiu realmente. De modo que por trás da narrativa de Descartes existe uma outra narrativa que Descartes não fez, que é a da sua verdadeira, efetiva autobiografia interior. E quanto mais nós nos aproximamos dessa efetiva autobiografia interior, mais profundamente nós compreendemos o que ele quis dizer e não disse. Incluindo aí, vamos dizer, o elemento de disfarce proposital que a coisa pode ter tido. Então, se nós dissessemos, por exemplo, que o método de Descartes, o método usado por Descartes foi um método eminentemente imaginativo, onírico e poético, praticamente todos os estudiosos de Descartes, pelo menos até, digamos, até uns 50 anos atrás, eu também não acompanho os estudos aristotélicos, assim, os estudos cartesianos assim, tão meticulosamente para saber exatamente qual é o estado em que estão hoje. Vamos dizer, pelo menos, se tivermos em conta o que era o consenso acadêmico a respeito de Descartes, até uns 50 anos atrás, foi quando saiu o livro do Guerrou, tá certo? Ou outros livros importantes sobre Descartes, escrito pelo Ferdinand Alquier, escreveu coisas importantes sobre Descartes, ou mais antigamente Charles Renouvier, escreveu, se você pegar essa tradição de estudos aristotélicos, Descartes dizendo, esta afirmação que eu estou lhe dizendo sobre Descartes usou um método onírico, soaria como absurdos, absurdos, absurdos. Hoje já não soa mais, porque houve gente que estudou esses papéis e estudou, vamos dizer, a participação de Descartes em sociedades esotéricas. Hoje nós sabemos que Descartes não foi tão cartesiano quanto parece. Na verdade, não foi nada cartesiano. Então, mas tudo isso está embutido lá dentro. E se você levar em conta tão somente o texto, vai ser difícil você chegar a essas profundidades. Então, dos vários textos filosóficos escritos por um filósofo, você pode extrair, vamos dizer, a ordem interna, a estrutura interna, ou o sistema de pensamento deles. Quer dizer, aquilo que nós chamamos tecnicamente um filosofema. O que é um filosofema? É uma palavra construída como teorema em geometria. Quer dizer, o que o sujeito está querendo demonstrar e qual é a sequência de procedimentos que ele chegou a isso. Demonstrar ou, às vezes, mostrar. Tá certo? Então seria propriamente o conteúdo da filosofia dele, teoricamente expressável em outra linguagem que não a dele. E, porém, nessa transformação, vamos dizer, do texto no seu conteúdo filosófico, no seu filosofema, aí é que a coisa complica. Por quê? Você nunca pode dizer que o filosofema está inteiro no texto. O texto dá uma série de sugestões. Mas você tem que complementá-lo, pelo menos imaginativamente, para você saber por que o sujeito chegou a pensar tal coisa ou tal outra. Né? Para além daquilo mesmo que ele está contando explicitamente, ou daquilo que ele está expondo. Ademais, se o ensino da filosofia fosse, o objetivo dele fosse criar filosofias, isso teria que supor que a filosofia do sujeito que está transmitindo não é suficiente para aquelas pessoas que estão ouvindo, então elas vão precisar fazer uma outra. Isso às vezes acontece, às vezes não acontece. Quando você vê o tempo, a extensão de tempo em que vários estudiosos conseguem continuar trabalhando dentro da mesma linha aberta por um filósofo, seja Aristóteles, seja Santo Tomás de Aquino, seja Platão, né? Você vê que essas pessoas não precisaram criar uma filosofia nova, porque aquela que eles legaram, que lhes foi legada, estava suficiente para resolver esses problemas, e só precisava ser complementado aqui ou ali. Então, se você encontrou a resposta numa filosofia já pronta, por que você vai fazer outra? Só para você mostrar que é o gostoso? Ninguém faz isso. Quando o indivíduo se atira a criar uma filosofia nova, quer dizer que ele não encontrou nas outras as respostas para aquelas questões que ele estava procurando. Então, daí ele, de certo modo, é obrigado a ir além dos seus antecessores. Ir além um pouquinho, todo mundo vai, tá certo? Mas não ao ponto de você ter que criar um edifício de ideias totalmente novo. Às vezes, quando você consegue modificar um pouco a interpretação de um grande filósofo, tá certo? De modo a explorar certas possibilidades que ali estavam, que as pessoas não tinham percebido, você já fez demais. Não é isso? Então, isso, por exemplo, foi o que Santo Tomás de Aquino tentou fazer, quer dizer, ele tentou extrair de dentro de Aristóteles alguns elementos que, por um lado, o ajudasse a expressar e defender filosoficamente os conteúdos da teologia cristã e que, por outro lado, compatibilizasse Aristóteles com a própria tradição no qual Santo Tomás de Aquino se inseria. Essa foi apenas a ambição dele, foi essa. Ele não disse, vou aqui criar uma filosofia totalmente nova. Ele nem pensou nisso. Acabou criando, tá certo? Mas não era esse o objetivo. Agora, que o ensino da filosofia vai ter que preparar as pessoas para serem filósofos, bom, isso me parece ser óbvio. Não é isso? Ainda quer essa, as suas aptidões filosóficas cheguem a desenvolver-se ao ponto de você criar uma filosofia própria e conseguir expô-la em textos, quer ser uma filosofia apenas para a sua orientação pessoal, tá certo? Dentro do mundo da experiência e da cultura. É isso. Além de Sócrates, houve outros filósofos cuja expressão pública, principalmente escrita, era muito pobre em relação, vamos dizer, ao conjunto do que eles sabiam, do que eles percebiam e do que eles eram. Por exemplo, o caso do famoso filósofo romeno Petre Tzutzea. Tzutzea não era um filósofo totalmente oral, ele escreveu algumas coisas. E essas coisas estão sendo recolhidas e publicadas agora pelo meu amigo Tudor Monteano, cujo pai, que foi embaixador romeno aqui nos Estados Unidos, foi muito amigo do Petre Tzutzea. Porém, ele e os outros discípulos e continuadores de Petre Tzutzea sabem que algumas das melhores coisas que Tzutzea chegou a inteligir, perceber, não foram escritas, foram ditas. E por trás dessas que foram ditas, você pode conceber inumeráveis outras, né, que ele apenas insinuou, mas que você sabe que ele não percebeu e não vivenciou só como insinuação, mas como evidência plena. Quer dizer, você sabia muito mais do que disse e disse muito mais do que escreveu. Tá certo? Então, o que é você absorver esse pensamento de Petr Tsutsea? É só você pegar o que está nos escritos dele? Não. Tem além dos escritos, você tem que pegar o que ele disse, o que as pessoas lembram o que ele disse. Né? E por trás do que ele disse, você chegar a perceber quem ele era. Né? Como, não só, vamos dizer, como filósofo, é que eu professo, mas como ser humano inteiro. Então aí você está vivendo dentro daquela atmosfera de Petr Tsutsea e ser capaz, vamos dizer, de imbuir-se dessa atmosfera e, de certo modo, personificá-la, representá-la, isso é que é ser um discípulo de Petr Tsutsea. Está entendendo? Então, por exemplo, se nós pegamos o próprio Tudor Monteano nunca publicou um trabalho filosófico na vida. E, no entanto, eu digo, olha, das pessoas que eu conheço, do pouco que eu sei do Petr Tsutsea, eu sei que ele personifica essa tradição talvez melhor do que ninguém, talvez até melhor do que as pessoas que escreveram livros inteiros sobre Petr Tsutsea. Por quê? Porque ele se impregnou, né, o amor que ele tinha a esse foi o mestre, nem dele, o mestre do pai dele, é tão profundo que ele compreendeu Petr Tsutsea até naquilo que ele não disse. E, sobretudo, foi ele o sujeito que desmistificou a ideia de que o Petr Tsutsea era um filósofo oral. Porque ele sabia que Tsutsea tinha escrito mais isso, mais aquilo, e foi lá fuçar, encontrou os papéis e está publicando agora. Em parte em romeno. Se quiserem, depois eu dou lá o site dele, eu não lembro aqui de cabeça, tem um site onde ele está publicando essas coisas. Do mesmo modo que de Platão, sempre se soube que além do que ele escreveu, ele tinha ensinamento oral, que era a parte mais importante. E notem bem que se passaram 2.400 anos antes que alguém tentasse juntar os vários depoimentos que havia sobre o ensinamento oral de Platão, tá certo? E relacionando com o que estava nos escritos de Platão, construir o edifício do que seria, vamos dizer, essa filosofia esotérica de Platão, que foi o que fez o Giovanni Reale, um livro maravilhoso que chama Por uma Nova Interpretação de Platão. Isso quer dizer que sem essa compreensão, vamos dizer, do ensinamento discreto de Platão, a compreensão que nós temos da filosofia de Platão é muito deficiente e ela termina, sobretudo, em certas aporias, certos enigmas insolúveis, né? Aparentemente insolúveis, devido à ideia errada do famoso dualismo platônico. Né? Que pensar existe de um lado o mundo físico e do outro lado o mundo das ideias. Né? E não tem como você passar de um para o outro nem do outro para um. Né? Então, e o real mostra ali que não, por trás dessas duas concepções tem um terceiro andar, que é o mundo dos princípios, onde que ela vai abranger, né, os dois outros. Então, depois disso, já não cabe falar em dualismo platônico. Então, eu estou dando todo esse exemplo para mostrar para vocês como a filosofia de um sujeito não é o que ele escreveu, mas é o que ele sabia. Tá certo? Quer dizer, é o conjunto unificado das experiências interiores que o indivíduo teve acesso e que marcam, então, com o seu tônus o conjunto do que ele escreveu e que até unificam esses escritos num grau superior. Se você não chegar a entender isso, você não entendeu o filósofo. Você está apenas lidando com textos. Você está fazendo filologia e não filosofia. Claro que o estudo filológico dos textos é extremamente importante para você saber, por exemplo, quando eles foram escritos, né? Houve um monte de estudos que, através de mudanças estilísticas, tentaram estabelecer uma cronologia dos escritos de Platão, com maior ou menor acerto. Isso é importantíssimo também você compreender, vamos dizer, a evolução do pensamento do cidadão, né? Mas isso é um estudo meramente filológico, tá certo? É um auxiliar importante, mas a filosofia vai muito além disso. Então, se a filosofia é uma técnica, e a técnica se destina a fazer do estudante um filósofo, em princípio dedica a fazer de todo mundo filósofo, não é uma coisa que dizer, um filósofo nunca escreve livros para quem não quer ser filósofo. Se você não quer ser filósofo, você não faz parte do Grêmio, tá certo? Então, não tem como escrever um livro de filosofia para não filósofos. Isso é impossível. Você ler um livro de filosofia, acompanhar aquilo, já é você estar exercendo a filosofia, meu Deus do céu. Então, não é assim como, por exemplo, jogo de futebol, que você pode ensinar o jogo de futebol para quem nunca jogou e não vai jogar. Você mostra as regras, mostra que você está entendendo o futebol. Tá certo? Mas a filosofia não é ensinável desde fora. Quer dizer, o aprendizado da filosofia é já uma participação no mundo filosófico. E não é uma participação graduada. Não existe um jeito de você fazer. Ah, vamos aqui fazer uma filosofia elementar. Tá certo? Explicar só um pouquinho, né, para que depois os problemas mais difíceis e mais profundos fiquem para depois. Isso não é possível. Desde o primeiro instante, ainda que você não perceba, você já está no meio dos problemas mais encrencados. Por exemplo, acabei de usar a palavra substância. Eu digo, olha, a substância é um dos. A noção de substância, tá certo? É, de certo modo, um assunto de permanente problematização, questionamento e proposta de novas soluções. Então, quer dizer, você usou a palavra substância, o professor usou a palavra substância, você ouviu, falei, você já está encrencado. Quer dizer, você já está no meio da filosofia. Tá certo? Então, vamos dizer, ensinar filosofia para não filósofos é uma impossibilidade. Tá certo? Então, não. É mais ou menos assim como é impossível, né, um sujeito demonstrar amor pela sua namorada, pela sua esposa, pela sua amante, etc., sem entrar numa relação amorosa com ela. Você fala, não, me mostra primeiro. E daí, se eu gostar, eu entro. Fala, mas como? Isso é impossível, né? Isso aí, então, vamos dizer, uma. Você pode mostrar, vamos dizer, os signos da sua afeição que você tem pela pessoa, mais a experiência mesmo. Vamos dizer, do amor, de bom, só se os dois entrarem, senão não vai acontecer. Então, filosofia é uma coisa deste tipo. Você não aprende ela de fora, você entra. Na medida que você entra, bom, então nós entendemos qual é, vamos dizer, o objeto formal desta técnica. O objeto formal é fazer um filósofo, tá certo? E o filósofo é um sujeito capaz de participar dessas experiências cognitivas que constituem a tradição filosófica. E, eventualmente, é capaz de acrescentar alguma coisa, ou de modificar alguma coisa da tradição, etc., etc. Isso não é exigível, tá certo? Agora, esse é o objeto formal. Agora vamos ver qual é o objeto formal terminativo, quer dizer, em última instância, o que é que nós estamos procurando com isso? E em que consiste você ser filósofo e você exercer a filosofia? Essa é uma segunda pergunta, né? Muito bem, você já nos explicou que o ensino da filosofia não visa a criar novas filosofias, mas a criar novos filósofos. E esses filósofos fazem o quê? Do que eles se ocupam? Tá certo? Qual é a finalidade desta atividade que eles vão desenvolver? Seja exteriormente, no papel, através de palavras, ou seja, interiormente. Note bem que uma filosofia que não tivesse nenhuma expressão interior, nenhum exterior, que não fosse escrita nem dita, mas que fosse simplesmente pensada, ela existiria como filosofia, já, ainda que ninguém soubesse disso. Né? O objetivo da filosofia é muito simples, é articular duas coisas, conhecimento e consciência. Conhecimento é aquilo que pode ser registrado sob a forma, vamos dizer, de documentos fixos. Por exemplo, uma lei de física. A partir da hora que você chegou a uma fórmula explicativa, tá certo? Ou descritiva, essa fórmula é registrada e ela pode ser repetida de maneira indefinidamente igual. É o famoso E igual a MC2, da teoria da relatividade. Ninguém modificou isso aí, a fórmula é esta. Tá certo? Agora, se nós perguntamos o que quer dizer isso, então, você tem um primeiro nível de explicação, é a simples explicitação dos termos. Energia, massa, velocidade, etc, etc, etc. Então, você pega qualquer livro elementar de física. No meu tempo, a gente usava um sujeito chamado Antônio Souza Teixeira Júnior. Era um livro, eu acho, já brilhante aquilo. Muito didático, muito bem arrumadinho. Então, você pega lá os termos e você entende a fórmula, porque ela está relacionando vários termos e esses termos, por sua vez, se referem a certos conceitos que, por sua vez, se referem a processos realmente existentes na natureza. Então, esse é o primeiro nível de entendimento. Agora, o estudante que está sempre estudando física, ou para passar o exame, ou até para exercer a função profissionalmente, a física, mais tarde, ele pode se contentar com isto. Tá certo? Mas nós, diante de uma fórmula científica qualquer, nós podemos também perguntar, mas por que que é assim? Qual é o sentido disto? O sentido significa, por um lado, qual é a fundamentação, qual é a razão, e por outro lado, significa quais são as consequências disso para o conhecimento em geral, para a vida humana em geral e para as demais ciências. Não é isso? Então, em que uma certa descoberta física pode afetar, digamos, a química, a biologia, etc, etc. Isso aí, a simples fórmula física não pode nos dizer. E a ciência física inteira não pode nos dizer. Porque não tem jeito de uma ciência abranger em si uma outra a tal ponto de explicar quais são as consequências que ela pode ter sobre essa outra. Então, isso quer dizer, a física não pode explicar as consequências que uma descoberta física terá sobre a química, a biologia, etc. Nesto? Muito menos ela pode explicar quais são as consequências que essa descoberta tem, vamos dizer, para a concepção geral do mundo. É claro que o físico tem alguma concepção geral do mundo, que não precisa necessariamente ser coerente com a própria física que ele fez. Não é isso? E que pode, às vezes, ser relativamente pobre em relação à física. Quando você estuda a vida de Isaac Newton, você vê que O trabalho que ele fez com relação à gravitação universal é um absoluto prodígio de exatidão, de atenção crítica, de tudo ali está pensado. Só que ele fez tudo aquilo com a ideia de fundamentar uma outra concepção geral do cosmos que não está explicada, né? No livro dele, Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Está explicado em outros textos, né? Que para ele tinham muito mais importância do que os princípios matemáticos da filosofia natural. E nessa cosmovisão entrava a reinterpretação inteira da Bíblia, onde ele entendia a Bíblia de uma maneira que hoje nós diríamos islâmica, com a ideia de uma espécie de metafísica da unidade absoluta, que implicava então a negação da Trindade, tá certo? E a afirmação de Deus como uma entidade metafísica absoluta, unitária, incomunicável, mais ou menos como no Islã. Eu digo, bom, tudo isso aí é imensamente discutível, né? E muito menos sólido. O conjunto da concepção do mundo de Newton é muito menos sólido do que aquela peça única que ele escreveu do negócio da gravitação. Porém, mesmo essa peça, ela se baseia em fundamentos metafísicos que também são discutíveis, né? Como a ideia de espaço absoluto e tempo absoluto. O que é o espaço absoluto? É o espaço considerado sem nada dentro. E o que é o tempo absoluto? É o tempo onde não acontece nada, é duração pura. Ora, se ele está supondo que espaço absoluto e tempo absoluto são componentes reais do cosmos, ele está fazendo uma pequena confusão. Porque espaço não é nada mais do que a possibilidade de conter alguma coisa. Não há uma coisa chamada espaço, não, dentro da qual estejam contidas coisas. Se não houver absolutamente nada para estar dentro do espaço, a noção de espaço não faz sentido. E, do mesmo modo, o tempo é simplesmente a sucessão dos acontecimentos. Duração absoluta é uma imensa, é uma coisa que nós pensamos. Por exemplo, do dia dura 24 horas. Nós inventamos essa medida, nós subdividimos em 24 horas e nós conseguimos conceber a ideia de 24 horas sem termos de conceber o que aconteceu durante as 24 horas. Mas, note bem, essa distinção é a distinção mental. Pode-se conceber na realidade 24 horas durante as quais não aconteceu absolutamente nada. É? E, mais ainda, 24 horas dentro das quais não existisse nenhum ser real para o qual pudesse acontecer alguma coisa. Como você pode dizer que fala em transcurso de tempo se nada transcorreu? Então nós entendemos que a ideia de espaço absoluto e de tempo absoluto são hipóteses metafísicas absolutamente sem fundamento a que ele teve que recorrer para construir aquela ideia da mecânica universal que em si mesma, e retirados esses dois pressupostos, está muitíssimo bem construída e é, de certo modo, irretocável. Quanto mais tempo passa, a gente vê que os cálculos que Newton fez para aquele campo de objetos que ele delineou funcionam perfeitamente bem. Claro que depois disseram, não, mas no mundo subatômico isso aí não funciona. Eu digo, bom, mas Newton não está falando nada de subatômico. Ele está falando de entidades visíveis, de corpos, né, macroscópicos. Né? Então, no caso, você vê como a concepção do mundo de um cientista não é necessariamente coerente com a investigação científica que ele fez, e ela pode, no seu conjunto, ser bem menos sólida do que os seus estudos, do que os estudos científicos que ele desenvolveu. Se no caso de Einstein, se você pegar a teoria da relatividade de Einstein, eu digo também, é outra construção absolutamente majestosa. Tá certo? Só que ele, extrapolando da teoria da relatividade especial em geral, uma concepção maior, ele chegou à conclusão de que a física quântica não poderia funcionar. E se tem a coisa que funciona, é a tal da física quântica. Entendeu? Então, quer dizer, na investigação científica, ele foi muito rigoroso, muito correto. Na hora que ele tenta criar uma concepção geral, e à luz dessa concepção geral, julgar o trabalho científico do outro, ele paga o mico. Né? Está entendendo? Então, isso quer dizer que, quando nós perguntamos o que significa tal ou qual conclusão científica, tal ou qual proposição científica, nós estamos indo infinitamente além daquilo que aquela própria ciência pode perguntar sobre si mesma. Mesmo porque os fundamentos que levam uma ciência a recortar um certo campo de fenômenos para poder investigá-lo de acordo com certos métodos, não pode ser justificada em função desses mesmos métodos. Por exemplo, antes de estar aqui, vamos fazer uma física do mundo macroscópico. Eu digo, e a física do mundo macroscópico vai nos dizer o que é macroscópico, o que é microscópico? Ela não pode fazer isso. Quer dizer, você vai ter que partir de um recorte puramente empírico. Claro que, por retroativamente, você pode tentar justificar aquilo. Mas, quer dizer, nenhuma ciência pode, por si mesma e pelos seus próprios métodos, justificar o seu próprio fundamento, a sua própria eficácia e, muito menos, explicitar as suas consequências para o conhecimento humano em geral, para a vida humana em geral. Essa é a... E para as demais ciências. Isso é o mesmo que dizer que o conjunto das proposições de uma ciência tomada em si mesmo não faz o menor sentido. Então, na aula passada eu dei o exemplo da física quântica, que é a coisa mais respeitável que existe na ciência física universal desde o primeiro físico do mundo. Se tem uma coisa onde as contas dão sempre certo, é física quântica. São contas probabilísticas, mas não eram. Já fizeram milhares e milhares e milhares e milhares de vezes os testes e dá sempre certinho. Então, fala assim, tem uma coisa inabalável na ciência física quântica, só que quando você pergunta, mas por que é assim? Então, os caras falam, tem três hipóteses. A primeira hipótese é a seguinte, não dá para saber por que é assim. Nós só podemos descrever este mundo de probabilidade e não dá para investigar um centímetro para além disso. Primeira resposta. Segunda resposta. Deve existir embaixo disso um princípio unificador que nos escapa completamente. Terceira hipótese. Deve existir uma multiplicidade de princípios unificadores heterogêneos e inconexos. É como se dissesse, pode existir vários universos dentro do mesmo universo. Digo, mas se você pegar essas três proposições juntas, elas, a soma das três equivale a dizer, não sabemos absolutamente nada a respeito. Então, isso quer dizer que a compreensão, vamos dizer, a aquisição do modus operandi da física quântica não equivale à sua compreensão. Equivale apenas ao seu conhecimento operacional. Você sabe como é que faz. Eu digo, mas espera aí. Então, você não pode dizer que é um conhecimento teorético. É um conhecimento de procedimentos. Então, você sabe produzir um certo efeito. Esse efeito é um efeito cognitivo, evidentemente, mas ele não equivale a uma efetiva compreensão teórica do que você está fazendo. Isso quer dizer que se a atividade humana, a atividade cognitiva humana, se reduzisse àquilo que nós chamamos de ciência, nada faria o menor sentido. Você teria uma série de observações que não são totalmente inconexas. Umas são conexas com outras dentro de um certo campo cognitivo que não tem nenhuma relação com o outro, que não tem nenhuma relação com o terceiro. Você teria uma série de blocos que são coerentes internamente, mas que não podem ser juntados. Por isso mesmo, a ideia de interdisciplina, vamos dizer, é uma coisa puramente utópica. Quer dizer, a ideia de que você, partindo dos resultados de várias ciências, você vai compor uma supraciência comum, esta hipótese, ela assenta numa outra hipótese, que é a seguinte, é de que o conjunto dos campos científicos efetivamente existentes coincidem com a estrutura da realidade no seu todo, o que é absolutamente impossível. E note bem, quando a gente fala separação dos campos científicos, vocês não podem imaginar que esses vários recortes, esses vários campos assim definidos, estão apenas separados uns dos outros no espaço, mas que pertencem ao mesmo nível e mesmo âmbito de realidade. Eles não pertencem. Então, isso quer dizer que os objetos das várias ciências não são reais no mesmo nível e no mesmo sentido. Então, por exemplo, quando você fala partículas subatômicas, você não precisa saber o que é uma partícula subatômica. Às vezes você nem precisa saber se ela existe. Basta saber que há uma determinada coisa que você não sabe o que é, faz um certo trajeto. Mas se você perguntar para um físico quanto o que é um neutrino, ele não tem a menor ideia do que é um neutrino. É um tipo de partícula. Às vezes você não sabe nem se é uma partícula. Ora, isso quer dizer que a física subatômica ela pode trabalhar com estes elementos mal definidos. Por quê? Porque eles são descritíveis matematicamente. Eu digo, mas espera aí. Mas você chega numa outra ciência, como, por exemplo, a biologia. Né? A biologia pode estudar espécies animais hipotéticas definidas por traços incognoscíveis e somente mensuráveis quantitativamente. Olha, aqui nós temos tantos exemplares, né, de uma raça, né, de uma espécie animal desconhecida, jamais vista, tá certo? E da qual nós não sabemos nada, só sabemos o número de exemplares. É possível isso em biologia? Isso é absolutamente impossível. Então você vê que física quântica e biologia não é que lidam com objetos diferentes dentro de um mesmo universo, não. Lidam com faixas de realidade que são absolutamente incomensuráveis. Não é isso? Então, quer dizer que o conjunto dos conhecimentos científicos tomado em si mesmo não faz sentido algum. E que, vamos dizer, as exigências da racionalidade humana não podem se contentar com uma coisa dessa. Muito menos podem se contentar com a hipótese, vamos dizer, de criar uma concepção geral a partir das descobertas das várias ciências. Né? Para criar essa concepção geral, seria preciso, vamos dizer, que você tivesse, por exemplo, sistemas classificatórios da realidade, que pudesse descer, digamos, desde um elefante até uma partícula subatômica. Porque se você não tem os conceitos classificatórios, como é que você vai articular os diferentes conhecimentos? É absolutamente impossível. E esses conceitos classificatórios você vai tirar da onde? Das próprias ciências? Quer dizer que, mesmo que você fosse limitar esse trabalho, vamos dizer, a sintetizar os resultados das várias ciências, você teria que criar uma infinidade de conceitos e critérios que nenhuma delas pode te dar. Mais ainda, esses conceitos classificatórios que você iria usar poderiam ser eles mesmos de natureza científica, isso é, obtidos por método experimental? Fala, claro que não. Por quê? Vamos dizer, uma articulação dos conhecimentos existentes pressupõe uma armadura conceptual que se prolongue para além deles e que conceba conhecimentos meramente possíveis, de entidades meramente possíveis. Senão você não tem onde colocar. Então, já é a mesma coisa que dizer, falar o que vocês estão querendo é uma metafísica. Não é isso? E bom, acontece que a metafísica, ela também, vamos dizer, uma criação humana. São pessoas humanas que estão criando isso aí. E qual é exatamente a relação que existe entre essa metafísica, vamos supor, metafísica como armadura geral de todos os conhecimentos possíveis, e a criatura humana que a criou? Se você não sabe essa relação, então significa o seguinte: essa metafísica está pairando no ar, né, e está funcionando como uma espécie de uma fantasmagoria que você criou e na qual você mesmo entrou depois. Quer dizer, você inventou um sonho e está se tratando a si mesmo como se fosse o personagem do sonho. Quer dizer, isto, esta metafísica criada a partir da articulação dos vários conhecimentos científicos como uma armadura conceptual geral que não foi tirada da ciência, mas foi inventada de fora e costurou as várias ciências com ela, né? Se você não estiver muito consciente de qual é a relação entre este conjunto, né, e as individualidades humanas que a criaram, tá certo? Dentro do contexto cultural específico, etc., etc., bom, aí você entrou na paralaxe cognitiva elevada a N. Não é isso? Porque você está tratando aquele conjunto como que você mesmo inventou, como se ele existisse de per si e não fosse uma invenção sua. Então, quer dizer, mesmo a metafísica total, quer dizer, a síntese da ciência, o interdisciplinar já é um utópico, né? A metafísica científica abrangente é mais utópica ainda. Tá certo? E levaria você a um estado de alienação completa. Você não, vamos dizer, uma estrutura tão grande que você mesmo inventou, você mesmo vai ter que se colocar dentro dela de algum modo. Tá certo? Ou seja, se não houver a possibilidade de você se colocar, conceber toda esta metafísica, não pelo seu conteúdo objetivo, pelo conteúdo objetivo que ela fica, mas de considerá-la ela toda como uma criação mental e cultural humana, então você está alienado em relação a ela. Então seria preciso também você explicar como foi possível que em certa época da história, em certo lugar, em tais ou quais condições culturais, etc., etc., se conseguiu criar essa suposta metafísica geral. E a explicação disso não estaria abrangida na mesma metafísica, seria um outro conhecimento, que não poderia ser incoerente com ela, mas que ela mesma não poderia te dar. E, por fim, existe, vamos dizer, o problema, vamos dizer, da responsabilidade pessoal de quem criou isso aí. Por exemplo, nós podemos perguntar, o sujeito aqui ele conseguiu a metafísica geral da ciência, portanto ele conseguiu o conhecimento universal, absoluto, inquestionável, que explica o conjunto. Então ele é o sujeito que sabe tudo. Então isso quer dizer, se ele é o sujeito que sabe tudo, então ele produz um discurso que se torna obrigatório para todos os seres humanos. Ele chegou na certeza absoluta, então quem pode dizer que ele está errado? Então, o indivíduo que criou a metafísica absoluta, ele será o quê? A fonte de toda autoridade e todo poder, necessariamente. E se ele disser, olha, aqui cria a metafísica absoluta, expliquei tudo, mas só aceita quem quiser. Qualquer Zé Mané está autorizado a negar esse conjunto. Isso não faz o menor sentido. Porque daí você está negando que a ciência tenha qualquer autoridade social. Vamos dizer, o que seria uma ciência sem nenhuma autoridade social? É a ciência na qual ninguém é obrigado a acreditar. Mas se ninguém é obrigado a acreditar na ciência, a ciência é impossível de ser ensinada. Todo aprendizado de ciência supõe a aceitação de uma certa autoridade. Sem isso não é possível. Por exemplo, nenhuma ciência pode, a qualquer momento, colocar em dúvida, todo o conjunto das suas proposições. E nenhuma ciência tem, em momento algum, a condição de provar todas as suas proposições. Então, você depende de um consenso científico. Quer dizer, os especialistas da área já estudaram tais ou quais coisas e já provaram tais ou quais coisas, e eu não preciso voltar lá e provar tudo de novo. Então, isso quer dizer que sem a confiança no consenso dos estudiosos, não seria possível nem o ensino científico e nem a pesquisa científica. Então, quer dizer, a hipótese de uma ciência universal dotada de autoridade completa implicaria que ela fosse a origem de toda autoridade na sociedade. E a hipótese de uma ciência totalmente desprovida de qualquer autoridade tornaria inviável a prática e o ensino dessa ciência. Então, nós temos aqui um abacaxi. Nós inventamos aqui uma ciência universal absoluta, que tem um conhecimento absolutamente incontestável sobre todas as coisas, e vemos que nem isso resolveu o nosso problema. Porque esta hipótese nos leva a duas absurdidades opostas. A da autoridade universal e a da completa falta de autoridade. Neste momento, nós estamos colocando questões que são básicas para a própria investigação científica e que transcendem infinitamente a capacidade não só de cada ciência em particular, mas do conjunto delas. Por quê? Porque este tipo de investigação exige uma articulação entre o que nós chamamos de conhecimento, quer dizer, o conjunto de proposições que foram aceitas como verdadeiras, e um negócio chamado consciência, que é o ser humano que está fazendo tudo isso. Esta articulação, o estudo dessa articulação e o aperfeiçoamento da consciência clara desta articulação, isto é o propósito da filosofia. Deu para entender? Então vamos fazer um intervalo. Bom, então vamos responder algumas perguntas aqui e talvez algumas perguntas deem a ocasião de complementar as explicações que foram dadas na primeira parte. Eu acho que é o caso aqui da pergunta do Hélio Rodrigues Pereira. A pergunta é muito comprida, então eu vou arbitrariamente dividi-la e vou responder só a primeira metade. Diz, quando você diz que não existe um princípio que unifica, no caso do computador, as propriedades do plástico, do circuito integrado, da lógica binária, isso me soa estranho por dois motivos. Primeiro, circuitos integrados são concebidos de forma a representar as operações binárias que idealizam o funcionamento do computador. Segundo, o material plástico não faz parte da entidade computador, é um acidente. A entidade computador é o processador, e esse pode ser feito com outros materiais. Existem esquemas processadores que não usam princípios eletrônicos, que não funcionam a partir dos circuitos integrados, mas de uma técnica chamada de fotônica, que por algum motivo é economicamente inviável, mas existem protótipos que funcionam. Muito bem. Aqui é o que está acontecendo é o seguinte, você está confundindo o que, que é o computador com o que, que é a ideia de computador, o conceito de computador. Quer dizer, o conceito de computador em si, ele não abrange nenhum material. Né? Mesmo porque, você diz assim, o circuito integrado é concebido de forma a representar as operações binárias. Eu digo muito bem, mas o circuito integrado não é feito de operações binárias, né? Ele implica o uso de vários materiais, tá certo? Metálico, por exemplo, cujos princípios não se reduzem às operações binárias. Quer dizer, existe algum princípio que possa explicar ao mesmo tempo, né, a lógica binária e a metalurgia? Claro que não. Então, pouco importa. Mas se nós estamos falando, o circuito integrado tem que se compor de algum material, ele não é o meio. Ele não é as operações binárias. Operações binárias são meras ações mentais que o ser humano pode fazer, tá certo? Mas, para representá-las materialmente, você precisa de um material. Caso contrário, você não teria a técnica, você teria apenas o conceito de um objeto possível. Tá certo? E exatamente o que caracteriza a técnica é que ela jamais se contenta com o conceito, mas ela é a realização do conceito. Então, quer dizer, o conceito em si é apenas uma ideia e, nesse sentido, a mera descoberta de uma possibilidade teórica é ciência, não é técnica. A técnica é a produção de um fato concreto. E esse fato concreto terá necessariamente que juntar vários elementos acidentais para poder produzir materialmente a ideia essencial visada de início. Quando você diz o plástico não faz parte do computador, é apenas um acidente, eu digo, mas o computador se compõe de acidentes. Ele não se compõe só de uma essência. Isso é apenas a ideia de computador que remeteria, última análise, à ideia do cálculo binário. O cálculo binário pode ser representado por risquinhos no papel, pode ser representado por pedrinhas, pode ser representado por qualquer coisa. Só que com rabiscos no papel e pedrinhas, você não consegue fazer esse equipamento. Então, não faz sentido dizer que isso não faz parte do computador porque é acidental. Todo e qualquer equipamento, tá certo? Se serve da articulação acidental de processos causais que por si mesmo podem ser até acidentais, eles mesmos. Se você extrair os acidentes, sobra somente o conceito, a ideia. E isso aí não é tecnologia jamais. Então, veja, o cálculo binário é conhecido, ó, desde a China. Tá? E por que não inventaram antes o computador? Faltavam os elementos acidentais. Faltava você conseguir articular os acidentes de modo a poder imitar aquele cálculo materialmente. E é exatamente nisso que consiste a técnica. O cálculo binário em si não é técnica. Né? Então, aí é, vamos dizer, está havendo uma confusão entre o conceito e a coisa. Também entre ciência e tecnologia. Quer dizer, toda a técnica visa a produzir algum processo real, concreto. Tá certo? Não precisa ser necessariamente material, mas tem que ser concreto. Lembra aulas atrás, eu disse, o que é um fato concreto? Né? É um acontecimento no qual a essência que o define vem associada necessariamente a uma multidão de acidentes. Então é isso que eu chamo de acidente metafisicamente necessário. Quer dizer, o acidente sem o qual aquele fato não poderia ocorrer, embora o acidente não tenha vinculação essencial com o acontecimento. Então, a técnica é sempre lida com o fato concreto, não com a mera ideia, né, o mero conceito. Então, quer dizer, o computador, ele não é apenas a ideia de computador, ele é uma máquina, um equipamento. E para construir esse equipamento é necessário você utilizar diferentes linhas causais absolutamente inconexas. Por exemplo, o fato de que o cálculo binário possa ser, vamos dizer, possa ser representado, tá certo? Pela circulação de impulsos magnéticos, né, no metal. Uma não tem nada a ver com outra. Uma está apenas representando a outra. Quer dizer, essa é a mesma coisa que por exemplo, as propriedades do alfabeto, de poder representar, juntando letras, formas, certos sons, e isso remete a certas ideias, que por sua vez remete a certos objetos, não tem absolutamente nada a ver com as propriedades físico-químicas do lápis e da tela ou da lousa em cima do qual você representa. Não é possível, você representa essas letras. Não é possível encontrar uma explicação comum, um princípio comum aos dois. Então, tanto faz, vamos dizer, sinais serem representados por riscos numa pedra ou ser representado pela circulação de impulso magnético num metal. Dá na mesma. Quer dizer que é como se você dissesse, olha, não há relação intrínseca entre o software e o hardware, há apenas a relação de representação como a representação, vamos dizer, dos sons por sinais convencionais escritos. E é justamente esta impossibilidade de remeter o conjunto a uma explicação única que marca a diferença da técnica e da ciência. Quer dizer, aqui, os exemplos que você deu não constituem exceções de maneira alguma. É ao contrário, constituem ilustrações do que eu estou dizendo. Espero que agora tenha ficado claro. Se ainda não ficou, você insista no assunto, é que nós vamos até o fim e eu te demonstro isso aqui sem a menor possibilidade de dúvida. O que você escreve em seguida já mostra exatamente isso. Isso parece o mesmo que dizer que a filosofia de Aristóteles não compõe uma unidade com as propriedades da tinta e do papel que é impresso. E por isso não pode ser fundamentado em princípios. Eu afirmo, não há princípios comuns entre a filosofia de Aristóteles e a sua edição em papel. Porque o livro é um produto técnico. Né? E a filosofia de Aristóteles é outra coisa completamente diferente. Quer dizer, você não pode dizer que a filosofia de Aristóteles não é fundamentada em princípios, porque ela não pode ser impressa em papel mediante os seus próprios princípios. É? Ou seja, a filosofia de Aristóteles é uma coisa e a técnica da impressão é outra. E não há, de fato, princípios comuns entre um e outro. Isso não quer dizer que a filosofia de Aristóteles não seja fundamentada em princípios. Vamos dizer, a sua impressão em livros não é fundamentada nos mesmos princípios que a fundamentam. E isso me parece uma coisa assim. Óbvio que, senão, o impressor, todo trabalhador gráfico, teria que ser um filósofo. Isso não faz sentido. Né? Quer dizer, quando você manda, você escreveu a sua filosofia. Quer dizer, escrevê-la já não é filosofia. A técnica de redigir já não é filosofia. É uma coisa já diferente. Né? Então, por exemplo, os princípios, vamos dizer, da estilística e da retórica não coincidem com os princípios da filosofia de Aristóteles. A filosofia de Aristóteles pode investigá-los, é claro, como ela pode investigar até mesmo a impressão, mas ela jamais poderá reduzir, vamos dizer, jamais poderá explicar a indústria gráfica pelos mesmos princípios em que ela se explica a si mesma. Tá entendendo? Então, aqui está havendo, de fato, uma confusão, a confusão possível, tá certo? Mas, de maneira alguma, vamos dizer, o computador não constitui exceção a esta diferenciação que eu falei. Tá certo? E o que você diz mais adiante sobre a máquina de Turing não tem nada a ver com a história, porque tudo isso aí são concepções abstratas. E quando você diz... tudo que você está falando aqui sobre a máquina de Turing é sobre a teoria que a fundamenta. Né? A teoria que a fundamenta é uma coisa e a técnica de construí-la materialmente é outra, completamente diferente. E não tem como reduzir uma coisa a outra. Qualquer máquina é assim. Qualquer máquina, qualquer equipamento e qualquer processo. Por exemplo, vamos supor, a retórica é uma técnica, né? A técnica da persuasão. A técnica, você. Agora, aqui tem a ideia da qual eu desejo persuadir as pessoas. Por exemplo, eu desejo persuadir as pessoas de que eu sou um santo, por exemplo. Né? Digo, existe algum modo de você explicar a minha mesma santidade ou a minha maldade, tá certo? Pelos mesmos princípios que fundamentam a técnica retórica? De jeito nenhum. Então você vai juntar duas coisas que não tem nada a ver uma com a outra. E isto mesmo é que é a técnica. Por exemplo, a técnica da publicidade tem algo a ver com o modo de produção dos objetos que ela anuncia? Você pode, existe aqui, olha, aqui nós temos a mecânica de automóveis, aqui nós temos a arte publicitária que vai anunciar esses automóveis, e nós vamos reduzir uma e outra a princípios comuns. Não dá para fazer isso. Porque você está lidando com campos ontológicos especificamente distintos que só têm em comum entre si o fato de estarem dentro da realidade. Aí nós temos que lembrar aquilo que dizia Edmund Husserl. Não existe uma biologia dos triângulos e não existe uma trigonometria dos leões. Quer dizer, são campos que estão absolutamente separados. Você só pode conectá-los na realidade, não na teoria. Agora, conectar as coisas na realidade é o que nós chamamos de técnica. Conectá-las na teoria, quer dizer, reduzir fenômenos diversos a um princípio comum, é o que nós chamamos de ciência. Então, são operações exatamente opostas. Agora, quando você diz que o material do qual se compõe o computador é apenas um acidente, se você remover todos os acidentes, sobra apenas a ideia de computador, sobra a essência do computador. É isso? Mas acontece que a essência não é um produto tecnológico. Não existe uma fábrica de essências de computador, existe? Então, não confunda a técnica real com a mera ideia. A mera ideia, enquanto você está na mera concepção, você está em ciência. Por exemplo, você pode reduzir uma infinidade de cálculos diferentes ao código binário. É isso que você, se você não fizesse isso, não podia ter um computador. Você reduz não só uma série de cálculos diferentes, mas você reduz uma série de procedimentos cognitivos diferentes a um código binário. O que é isso aí? É técnica? Não, isso é ciência, meu filho. Eu defini no começo. Ciência é a redução de uma variedade de fenômenos a um princípio comum unificador. É sempre assim. Então, o resultado final de uma ciência é uma proposição, uma teoria, quer dizer, um conjunto de proposições. O que será a lógica binária? Um conjunto de proposições. Então, não confunda computador com essência de computador. Então, espero que tenha ficado claro. Quer dizer, mas é uma observação muito, muito boa essa aqui, porque isso aqui, esse assunto teria que ser levantado mais dia menos dia. Vamos ver um. Peraí, vamos tentar ver primeiro o que está mais próximo aqui. Deixa eu ver se tem outra pergunta que é pertinente a esta aula e não a aulas anteriores. Não, todas as perguntas são de aulas anteriores. Vira. Ernest Cassirer dizia que a razão é a faculdade de unir e separar. Você sabe o que está junto e o que não está. E como está junto, qual é a modalidade da junção, qual é a modalidade da separação. Tá certo? Então, lembre sempre essa coisa do Husserl. Mais tarde, nós vamos ler aqui pelo menos alguns capítulos das investigações lógicas de Edmund Husserl, e vamos ver exatamente essa questão, vamos dizer, da articulação dos vários campos, articulação e separação dos vários campos ontológicos. Daí isso aqui ficará claríssimo, para nunca mais ter dúvida, né?